E aí, vamos fritar bolinho? Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Então, galera, olha só, esse aqui é a continuação do episódio que saiu semana passada. E o Mondrongo tem uma coisa pra falar. Essa é a segunda parte, pessoal, do A Infância Perdida do Mondrongo. Esse moleque que não teve infância, não viu desenho, mas proporciona esse episódio mega nostálgico pra vocês. Então, nessa segunda parte a gente falou sobre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Se você não ouviu o outro podcast, você pode ouvir esse, depois ouvir o outro, porque tanto faz a ordem. A ordem não importa muito. Então, galera, curte aí o episódio que deve estar maneiro. Cavaleiros do Zodíaco. Muito bom, cara. Esse eu realmente não, assim... Não, cara, Cavaleiros do Zodíaco era o máximo. Era muito... Cara, Cavaleiros do Zodíaco fez história aqui no Brasil. Foi um anime que trouxe os outros animes pro Brasil. Tipo, se não fosse Cavaleiros do Zodíaco, a gente não teria visto Dragon Ball, não teria visto Pokémon. Sério? Tipo, eu vi Dragon Ball primeiro. Todos eu vi antes do CDZ. Porque você não pegou a época que o CDZ veio. Valeu, velhão. Porque na época do... Valeu, velhão. É, cara, não, mas é verdade, cara. Cavaleiros do Zodíaco é da época um pouquinho mais velho. Não, 80 não, acho que é no início dos anos 90. É 90, 91, 92. A gente tá dizendo a nossa idade aqui, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Assim, o Cavaleiro Zodíaco, ele veio pra TV Manchete, aí explodiu, tipo, o negócio de anime, desenho, animação japonesa. Aí veio trazendo mais e mais e mais. Mas quem começou com isso foi Cavaleiros do Zodíaco. Cara, era muito maneiro. Mas pro Mondrongo entender, o que se trata Cavaleiros do Zodíaco? Cavaleiros do Zodíaco era basicamente sobre pessoas sangrando. Mais sangue do que tinha no sangue no corpo dela. Sério. Eu lembro que uma vez o Shiryu caiu assim, cheirado no chão, tinha uma poça de sangue em volta dele, que devia ter o sangue de mais 6 pessoas. É, isso aí pode ser maneiro. É, isso que era maneiro. É, cara. Sangue, violência. É, o desenho fez sucesso por isso, porque tinha violência, tinha sangue, tá ligado? Era uma parada diferente das outras. O Sei arrancando a orelha do cara. Não, mas comparado assim com hoje em dia, ainda se equipara a violência ou... É muito mais violento do que hoje em dia. É verdade. Pô, era muito bom. Cara, assim, o enredo é mais ou menos o seguinte. O que isso, um cara lá, ele... pelo que eu vi, parece um negócio de escola de samba, um negócio todo colorido, todo tipo. É, Andrômeda aí. É, mas o Andrômeda era... Pô, cara, o Andrômeda era que eu mais gostava. Não, cara, que isso? O Shun era caidaço. Não, eu achava ele viadinho. Tu sabe que ele é descendente de Hades. Sério? Sabia não. Mas ele era que eu achava mais maneiro. Ele era mais bichona, mas o poder dele assim, sabe? É, ele era mais forte, isso é verdade. Mas o meu favorito continua sendo o Ikki, porque... Você gosta mais do Ikki, Ana? É porque o Ikki é um anti-herói, ele era o mais bonito. Então, mas assim, a história é mais ou menos o seguinte. Começa assim o desenho. O Mitsumasa Kido, ele é um velho lá, rico pra caralho, que juntou um monte de órfão pra treinar e mandou pra lugares diferentes do planeta pra conseguirem armaduras e trazerem pra ele. Aí vai desenrolando a filha que ele... A garota que ele tem como neta é Athena, é deusa Athena, é a encarnação da deusa... Eita! É, mas o nome dela não é Athena, né? O nome dela é Saori Kido. E acontece as merdas, os vilões aparecem, querem matar a Athena, aí começa os Cavaleiros Zodíaco a... Ah, então tipo, os Cavaleiros Zodíaco que são tipo empregados desse cara. Isso não, ele já morreu. Da Athena, porque assim, a missão dos cavaleiros é defender a Athena. É, o cavaleiro vive pra defender a Athena. Eu só assisti até a saga das 12 casas. Eu também assisti. E Mondrongo? Aposto que só prestou até aí também. O Mondrongo? Não, você continua maneiro. Continua maneiro. Acho que até Hades foi. E Cavaleiro do Zodíaco como você pode ver, tem a ver com o zodíaco, estrelas, entendeu? Tem a ver com essa signos. É. Eu acho que tinha percebido isso quando a gente falou de Andrômeda. É, isso aí eu já sabia. Cada cavaleiro tinha a sua constelação. É. Aí o Seiya era a constelação de Pegasus, o Shiryu a de Dragão, o Hyoga de Cisne, o Shun a de Andrômeda e o Ikki a de Fênix. Mas por que isso? Tipo... É, são constelações. Mas tinha algum motivo pra eles? A constelação defendia os cavaleiros, mas era por causa da armadura. É, eles recebiam a armadura das constelações. É, mas eles... tipo assim... Recebiam ou não? Eles lutavam por elas. Tanto faz. O nome da... Eles receberam, aí ganharam. Caraca. O nome do desenho original era Saint Seiya. E quando Saint eles Seiya. Traduziram, eles traduziram pra Cavaleiro Zodíaco. É. Só uhum. que vocês perceberam que é o único desenho animado, pelo menos que eu tenha percebido, que o nome é o nome dos vilões, porque o Zodíaco são os 12 signos. Eu sei. Eu percebi. E são os vilões. Também. Não, eles não são os vilões. Não, tipo... assim, vilões entre aspas, mas eles lutam contra os... Também? Não. Sim, eu vou te bater, Elton. O mestre do santuário... Tá bom, carinha de gêmeos, eles. Tá? Gêmeos é o quê? Do zodíaco. Tá bom, fim. Ele é bipolar, ele tem dupla personalidade, você sabe disso, óbvio, né? Óbvio, ele é de gêmeos. Então. Cara, parabéns, Ana. O lado mal dele... Tem cabelo azul. E o lado bem dele tem cabelo azul. O lado mal tem cabelo branco. Pronto, acabou. O lado bem dele. O lado bom, porra. Mas aí, assim, sequestraram a Atena. Aí o Seiya foi lá, correu atrás dela, o Seiya e os outros, como sempre diziam. Foi lá sequestrar, a Atena tomou uma flechada no coração e a flecha era mágica, ia entrando a cada uma hora que passava ela... É, então é a Tony Stark, então. Aí eles tinham que chegar no mestre do santuário pra fazer o mestre do santuário tirar a flecha do peito da Atena até completar 12 horas. Mas ele era do mal, um pouquinho, né? Um pouquinho. Isso. E não fez. Morra, Seiya! E não fez. Seu viadinho! Morra, Seiya, seu viadinho! Pera, esse cara, o vilão tinha que salvar o cara, é isso? O vilão tinha que salvar Saori, isso. Ele era o único que podia tirar a flecha. Mas, assim, eles têm que passar pelas 12 casas na saga que todo mundo viu aqui. Não, o maneiro é que a gente tá falando só das 12 casas. A gente tá ignorando a saga dos Cavaleiros Negros. Tipo, casa dos Cavaleiros de Prata também. Ah, não, isso aí só foi só a entrada pras 12 casas. O importante mesmo dessa temporada foi as 12 casas. É, pro Mondrongo saber, os Cavaleiros Negros era tipo o clone deles com roupa preta. Só que sem ser clone, eram outras pessoas. Eu falei tipo. Não, mas eram clones, eram igualzinhos, iguaizinhos. Eram idênticos. Porque o cara quis desenhar igual, mas não é. Até a pessoa, tipo, até o cara, até a fisiologia das pessoas era igual. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Fisiologia. Só o cabelo e a roupa que mudava. Cara, fisiologia. Não é fisionomia? É fisionomia. Caralho. Fisiologia. Fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. É, cara, eu acho que de obrigado, todo mundo é obrigado, igual. Obrigado. Eu tinha o meu preferido, que era o Hyoga. Eu gostava mais. O Hyoga era maneiro. Yoda não é do Star Wars? Hyoga. Hyoga. Seu animal. Ele também nunca tinha visto Star Wars até a gente mandar. Cara, eu comecei gostando do Shun. Mas depois que eu começava a zoar, eu falei, porra, vou ser zoado também. Aí eu comecei a me acostumar mais com o Ikki, sabe? O Ikki depois virou meu preferido, o Ikki. Sempre escolhi o Ikki, assim, nos jogos. O Guilherme tinha saído do armário e voltou pra dentro. Aí, eu vou te contar uma coisa. Tem um amigo gay, o favorito dele era o Shun. Ah, por que será? Usava roupa rosa, armadura assumiu. Rosa. Assumiu. Armadura rosa. O cara era gay, era uma bichona, mas eu gostava do poder dele, entendeu? Não dele, da pessoa dele. Não, sim. Ele era o mais forte. Aí depois eu mudei pro Ikki. Ele não era o mais forte. Era sim. Aí, rosa tá na moda agora. Vocês sabiam que antigamente rosa era a cor masculina e azul era a cor feminina? É por isso que Jesus geralmente aparece nas pinturas vestido de rosa. Sim, Ana. E Nossa Senhora de azul. Ana, mas a roupa do Shun não era de viado. O Shun era viado, é diferente. É, verdade. Tipo, o que o Shun era forte, o que dava força, ele era a armadura que ele pegou. Ele não tinha força nenhuma, ele era um merda. Ele não tinha físico preparado, ele não tinha psicológico preparado. Vou falar a frase que o Shun mais falava. Ikki! A frase que ele mais falava. É verdade. Mas todos eles tinham Tipo, já eram sinistros antes de pegar a armadura? Não, eles treinaram. Eles não estavam bem. Eles treinaram. Aí o Shun é o mais fraco, então. É, o Shun... Tanto que, assim, na verdade, o Shun deveria ter ficado com a armadura de Fênix. Só que ele não foi pra Ilha das Mortes. Ilha da Morte. Da Morte. Ilha da Morte, não. É, eu não lembro. É verdade. Desculpa, eu lembrei de Branca das Neves. Enfim, aí... O Ikki, que era o homem... Aí, tipo, o Ikki quis proteger o irmão mais novo. É. Ele falou assim, não, a Ilha da Morte é muito perigosa e tal. Deixa que eu vou no lugar dele. Quem era pra ter ido pra Andrômeda era... Quem deveria ter ido pra Ilha de Andrômeda era o Ikki, mas eles Isso. trocaram. Aí o Ikki ficou Isso. com um pensamento malicioso lá embaixo, na Ilha da Morte. Lá embaixo, não. Imagina o inferno. A parada é que eles diziam que o Ikki e o Shun eram irmãos. Só que primeiro que o Shun é a encarnação de Hades e tem cabelo verde. E o Ikki tem cabelo azul. Cara, ninguém tem cabelo verde nem cabelo azul. Então tá tranquilo, eles pintavam. Cara, não, eu não aceito isso. Eu nunca aceitei que eles fossem cara, tu irmãos. Pode ter um filho louro e o outro moreno. É, não, puxou cara. O pai e a mãe depois. Cara, eu não aceito. Acabamos com o argumento do Ele não tem... Retardado não tem argumento aqui, não. Outra coisa que eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco era que cada personagem tinha um caráter, tipo, tinha uma característica própria. Por exemplo, o Seiya era persistente. O Ikki era cagão. O Seiya nunca desistia. O Shun era não, cagão. Não, o Seiya não largava os amigos. Já. Se bem que ninguém largava. Não, o Shiryu era o que não largava os amigos. Ah, é verdade. Ele até vai recuperar a armadura do Seiya. O Shun era o cagão. Ele faz tudo, cara. O Shun era o cagão. É, o Shun só gritava pelo Ikki. O Ikki era o fodão sem sentimentos. É isso aí. Por isso que ele era o melhor. É. E o Hyoga, ele só ficava... Mamãe. É mesmo. Mamãe, querida. Meu coração... Cara, te dizer uma parada. O Cavaleiro dos Zodíacos meio que me... Cavaleiro dos Zodíacos. Meio que... Não, me chamou a atenção, cara. Tipo, acho que eu assisti... Mudamos a opinião do Mandrogo, porra. Dragon Ball Z. Por que Z? É porque tem o Dragon Ball, tem o Dragon Ball Z e tem o GT. Isso. O GT eu ignoro. Tipo, se for falar de mangá. Cara, vou te falar uma coisa. Todo mundo fala mal do GT e tal. Nunca... É maneiro. Mas quando eu era criança eu curti. Eu só não gostei do GT porque era o Goku pequeno, pô. É, eu também não gostava muito disso, não. Eu achava mega estranho a menininha falando vovô. Quando ele... Eu gostava quando ele ia pra fase 4, que ele crescia. Aí eu sim, aí via... Aí inventava seu desenho que eu gostava. Exatamente. Pô, aí... o Wendel Bezerra quase não trabalhou. É. Coitado. Mas tipo... Meus sentimentos. A parada do DBGT é que ele foi cagado porque não foi a Akira Toriyama que fez até um certo ponto. Depois que... Lembra aquela época que rachou as esferas? Que eles tinham que pegar... Que eles tinham que matar os dragões de cada esfera? Sim. Aquilo ali foi o Akira Toriyama. O GT ficou maneiro ali? Não, eu gostei do GT na parte do Baby e do Lee Shenlong. Então, a parada do Lee Shenlong é o do Akira. O Baby eu achei zoadão. E sabe o que eu não gostei também? De uma coisa... A única coisa que eu não gostei no Dragon Ball. Ele usou a Genkidama no Freeza. Usou a Genkidama no Majin Buu. Usou a Genkidama no Lee Shenlong. Matou o Majin Buu e o Lee Shenlong. O Freeza ele não chegou a matar com a Genkidama. Porra, era mais fácil usar então a Genkidama logo de cara. É verdade. Mas a Genkidama, ele não matou o Freeza porque ele era um merda ali ainda na época. Ele era Super Saiyajin nível 1 só, tá ligado? Ele usava... Ele praticamente usava toda hora, entre aspas. Na maioria dos vilões. Ele quase morria pra poder usar, tá ligado? Na maioria dos vilões. Mas, porra, usava logo de cara. É, acabou o desenho porque, tipo, o próximo vilão que apareceu, ele chegou, vai se fuder, Genkidama. O Lee Shenlong, o cara foi pra fase 4 na fusão. Deu com o Vegeta, né? Ia matar, só que ele desfez. aí tomou um ataque e subiu com a Genkidama, pequenininho. Porra, Genkidama de novo, na fase só no começo, em vez de virar fase 4. Mas aí tem aquela parada da escalada, não tem? Tipo, não podiam criar um vilão tão sinistro quanto ele? Sabe o que é assim? É assim, tipo, Freeza, quando apareceu o Freeza na primeira vez no Dragon Ball Z, Freeza era o cara mais forte do universo, era um cara que queria dominar o universo, aí o Goku foi lá, virou um Super Saiyajin, que era uma parada sinistra na época, tipo, só o Goku era Super Saiyajin, aí e derrotou ele, não matou. Aí depois escaralhou a parada de Super Saiyajin, todo mundo virava, o filho do Goku virou, os dois filhos, o Vegeta não, virou. Não, o filho virar tudo bem, mas aí o Vegeta virou. Ah, cara, o Vegeta era legal, gostava pra caramba do Vegeta. Não, eu gostava de geral virar assim. Não, beleza, tô falando que, tipo, eles idealizaram a parada antes, mas depois escaralhou. Aí veio o Cell foi outro cara que aí já veio assim, mais forte que o Freeza. O Cell é mais pica que o Freeza. Aí foi lá, lutou, acabou, o Goku morreu. À toa. Essa parada foi maneira. Morreu à toa. Morreu. Em vão. À toa. Em vão. Mas ajudou o Gohan, boladão lá, a matar o... É, ajudou psicologicamente. Foi na época dos androides também, né? Isso foi nos androides. Eu achei que essa parada do DBZ na época do Cell, parada do Gohan matar o Cell, eu acho que foi tentar a tentativa de passarem a bola pro Gohan virar o principal do desenho, mas não deu certo. Não, cara, acho que não. Foi isso não. Porque queria o pai dele e treinava ele pra caraca. E quando o Goku tava morto... Mas o Goku sempre falou, Gohan, você é mais forte que eu. Gohan, você é mais forte que eu. Gohan, você é mais forte que eu. Tanto que o Gohan que terminou lá com o Cell, no cara. Então, foi que nem o Goku no Freeza. O Goku no Freeza ficou puto quando ele matou o Kuririn e foi pra uma fase mais forte. O Gohan ficou puto quando ele matou o Android lá. Isso. E foi pra uma fase mais forte também. Foi psicológico, entendeu? Só que no Majin Buu, quando vem o Majin Buu, o Gohan já tá grande, já era pro Gohan tá pico. Só que o Gohan é um merda. O Gohan não consegue fazer não, nada. Tem uma hora que o Gohan vira maneiro. Quando ele tá usando a roupa abóbora. Que o Goku tá morto, ele vai lutar com o Majin Buu grande, que ele tá com a roupa do tipo do Goku. Ele enfia porrada no Majin Buu. É, mas ele apanha. Sim, o Majin Buu apela. Mas se fosse contra o Cell, porra, é porque o Majin Buu se regenerava. Aí o Goku não teve a inteligência de usar Genkidama no começo. O Vegeta se matou à toa com aquela explosão, que era pra ter matado. O Android teve um filho do Kuririn. Teve. Como? Me diz como. Como? Como é que nasceu uma criança de um robô? De fato. Eu sempre me perguntei isso. É por isso que o Mondrão não viu esse desenho. Eu nunca tinha me perguntado isso. Eu não me ligava que Android era robô. Gente, eu sou burro, eu apaguei o último episódio inteiro. Ela pensava que era sistema operacional de celular. Não, assim, tipo, cortava a cabeça do Android, aí um monte de circuito, sei lá o que, Ana. Nossa. A pessoa ligada a circuito. O sangue tá estranho. Alegria de viver, ninguém vai me deter. Eu gostava também quando o Trunks do futuro, ficava bombadão, sabe? Na última fase dele. Tô ligado. Porra aí, cara. Só que era lerdão. Não, tipo, tem uma parada do Kuririn também. Eu nunca entendi. O Kuririn, desde pequeno, desde o Dragon Ball, era careca. Quando ele ficou... Desde que ele era criança, ele era careca. Ai, quando ele fica velho, ele tem cabelo. É, sério? Sim. É um cabelo que demorou muito a crescer. Não, deve ser pra dizer que ele amadureceu. É, ou ele raspava o cabelo sem a gente ver. Cara, não faz sentido. Cara, Dragon Ball Z não era Big Brother, não. Uma coisa que eu achava ridículo, é um pouco ridículo, era a Titi, com aquela força dela. Aquela força dela que ela batia na mesa e voava a mesa, batia nas pessoas com maior força. Quê? A Titi. A Titi. Ela a Titi. Foi uma guerreira, tudo bem, ela foi uma guerreira. Ela era filha do maluco lá do inferno, cara. Que do inferno? É, ela filha daquele grandão lá. Mas aquela força, mas isso não justifica aquela força dela, pô. Ela nada falava que é, porque que ela tinha aquela força, quando ela ficava... Ah, o Gohan ser Super Saiyajin justifica porque o Goku é, mas sim. Ela ser filha do maluco lá não justifica essa... Não, porra, acho que não, cara. Porque, porra, nada, nunca falou porque ela tinha essa força. Não porque era filha dela. Ela era lutadora, cara. O Goku e ela se conheceram numa luta. Tá bom, cara. Eu tô perguntando, saca só. O Goku é anormal, porque ele tem aquela força. Então ela é anormal também? O Goku não é um humano. Então... É, cara, ele é um Saiyajin. Anormal é o quê, porra? Alienígena não é normal. Alienígena é anormal. Ela também. Aí, isso soa alienígenofóbico. A gente não vai poder botar esse, vai ter que cortar. Mas eu achava estranho quando ela ficava na TPM e batia em todo mundo e nego voava. Porra. Mas era exagerado, é coisa exagerada de desenho. É, eu sei, por isso que eu achava estranho. Mas Dragon Ball pra mim foi o melhor. Dragon Ball era muito bom. Dragon Ball Z, entende? Envolvendo todos os Dragon Balls. Dragon Balls. Dragon Balls. As duas. Do Dragon Ball. Eu imaginei um monte de dragão, tipo o dragão... Garotos e Dragões. É, garoto... Dragon Boss. Dragon Boss. Dragon Ball. Aí apelaram pro Dragon Ball Kai. Que é o Dragon Ball Kai, a saga do Freeza. É o Freeza e o Cell, pô. É, foi o remake. É, mas um remake em HD. Cortaram vários fillers. Foi mais curto. Foi bem mais resumidinho. É. Porque era assim, Dragon Ball era foda. Você, o negócio 10 minutos, pra se passar 10 minutos, eram 20 episódios. Não, e o nome do episódio dava um spoiler pra caralho. É. Goku morre. Se o Goku ia morrer, a morte de Goku. Sério, cara? Era, cara. Era, eu não lembrava disso. Era luta assim, luta de Freeza e Goku no final, assim. Pô, aí o cara, o narrador, quem será que vai vencer essa luta? Aí aparece, tipo, no próximo episódio. Goku vence. A gente esperava assim, porra, quando é que vai acabar essa luta? Aí no próximo episódio, será a fim de, o fim de Freeza? Aí, porra, já sabemos. É. O cara sem criatividade apelava. Faltou o Majin Buu, pô. A parada maneira do Majin Buu foi ele virar do bem também, tá ligado? Se dividir e virar do bem. É, eu achei isso legal. É, junto com o Mr. Satan. Aquele gordo do bem não ajudava em nada, né? Era só pra ficar do lado do Mr. Satan lá, afetivo. É. Aquele cachorrinho. Cara, sério. Sim, tinha Mr. Satan, sim. Por isso que sua mãe não deixava você assistir. É, por isso que tua mãe falava que era com esse demônio. É, eu acho que eu sei. Acho que eu descobri por quê. Cara, e quando eu era pequena, eu nem me ligava que Satan era. Não, no carro dele tá 666. Tem várias referências do bagulho de demônio. Cara, então eles levavam a sério isso. Tipo, não é um nome aleatório assim. Assim, ficava triste quando o Goku matava algum vilão e a culpa ia pro Mr. Satan. A culpa não, cara. A glória. A glória, tanto faz. A responsabilidade. A culpa. A sorte. Você salvou nossas vidas. Você é o culpado! Aí o Satan ficava todo felizão, né? É, eu matei. Goku matou o Cell, foi o Mr. Satan. Matou o Majin Buu. Majin Buu não foi o Mr. Satan, não, né? Não, o Majin Buu ainda assumiu que foi o Goku. Mr. Satan ia lá, botava uma bomba na casa do Majin Buu, filmava explodindo, mas não filmava que ele tava vivo, porra. Não, mas tipo, o Mr. Satan. Aí todo mundo, Satan. O Mr. Satan foi essencial, cara, pra matar o Majin Buu. Porque se não fosse o Mr. Satan, não tinha nem Jack Nama. Porque o Goku foi lá, entrou na mente de todo mundo. Mundo ficou, gente, me ajuda, gente. É verdade, levanta a mão, ninguém gente. Acreditou. Ah, vocês levantaram a mão? Eu escuto tanta gente falando que levantou a mão. Cara, eu levantava de sacanagem. Eu levantei. Eu levantava de sacanagem que eu ficava empolgado com o último episódio, entre aspas, entendeu? Eu, porra, é agora, vai morrer, porra. Cinco vezes, cinco últimos episódios. Não, mas tipo, aí o Mr. Satan foi lá e falou, não, galera, pô, levanta a mão aí que o cara quer salvar todo mundo, senão vai geral morrer, caralho. Ah. Aí foi maneiro isso. Uma coisa que eu aprendi com Dragon Ball foi que todo mundo podia ter poder no momento em que a Videl começou a flutuar, sendo que ela era normal, entendeu? Aí tu tentou voar. Eu fiquei voar tentando também? Voar, sabia, quando eu era menor. Eu ficava tentando fazer várias coisas, cara. Eu tentava mandar poder, eu tentava voar, só não pulava de janela, entendeu? Tá vendo o que esse tipo de coisa faz com vocês, cara? Olha. Eu não apologia, fiz isso. Minha apologia. Não, eu lembro de quando eu era criança, eu ter pensado, pô, eu posso voar se a Videl conseguiu. É tipo... Só eu sabia que era mentira, que era tudo ficção. O que você sempre sonhou em comprar? Andron, o que você achou de Dragon Balls? Dragon Boys? Eu achei... É. Caraca. É. Aí tem sangue. Cara, assim, você é muito sincero. Eu gostava muito de Dragon Ball, mas também não era esse amor. Eu também não. Eu gostava. Dragon Ball era muito maneiro. É. Era empolgante. Dragon Ball, eu já tinha tentado uma vez, mas nunca... Porque enrola muito. Parada do Dragon Ball que é muito parada mesmo, entendeu? gente, é isso aí. Mondrongo não teve infância e o intuito desse episódio era zoar com o Mondrongo, mas acabou que a gente se animou muito e não fizemos isso. Mas vocês viram que o Mondrongo realmente perdeu várias coisas maneiras, legais, boas, muito legais mesmo, que ele poderia ter visto. Se ele tiver um bom senso, ele pode ver agora ainda. Não. Não. Enfim, gente, isso aí. Não, assim, eu prometo que eu vou ver o... Cavaleiro. Do... Isso. O Cavaleiro dos Zodíacos e vou botar minha opinião depois no blog. Dos Zodíacos. Dos Zodíacos. Curta a nossa página, galera. Assine o feed, porque o Mondrongo tá chateado que ele teve muito trabalho pra fazer o feed e ninguém assinou. Ele teve porra nenhuma, ele só botou o blog. Não, não, conta, não, cara. Eu não tive trabalho nenhum mesmo. Tudo que ele fez foi o feed de banner. Cara, eu tô tentando convencer o pessoal a assinar o feed. E sem falar que o gameplay aí já tá pra sair, pessoal. Vai vir aí parada boa? Acho que vai, acho que vai. Tem bagulho bom aí. Então, é, curta nossa página, curta nosso Facebook, curta nosso Twitter, curta não nosso... Não dá pra curtir o Twitter, siga-nos no Twitter. Cara, não segue a gente no Twitter não, porque a gente nunca atualiza aquilo. É. Não, mas a Ana vai passar a atualizar. Isso, a Ana vai passar a atualizar. Tá bom. E você pode seguir lá, que a gente vai passar a atualizar. Mas então é isso aí, galera. Valeu. Valeu. Falou, até a próxima. Até semana que vem. Até a próxima. É isso aí, até a próxima nós na Quebrada Joe. Falou. Todo mundo dá porradinha no microfone quando for 20. Tá na hora, vai. 18, 19. Calma, não vai então. É, não vai. No 30. Uau, no 30. No 30. Caraca, deu 30, não tem animal? É do 30, hein? Eu dei duas, foi mal. Não, é importante é dar.